apresenta Live Set. Live Set. Live Set. Give it up. Give it up. Duas horas com o melhor da música de dança. Imperdível. Live Set. Essencial. Live Set. Are you ready to go on a musical trip with me? Uma produção Tech Promo. Uma produção Tech Promo. Let's go up front. E é assim que estamos a abrir mais uma sessão do Live Set. Antes de mais, e para todos, votos de um bom fim de semana. Live Set. Esta tabela, elaborada a partir das vossas participações, podem votar todos os dias em bupor.com. Power Play. Começamos pelo número 10, onde estão esta semana os Body Bangers e este Sunshine Day. 10. Power Play. Número 9 para Get Far Free, a remix de Music. 9. Thank you. Funky Beat. Live set. Power Play. Número 8 esta semana para Tyler the Mid e este The Voice. 8. Thank you. Favorita para elegeres o top do live set. Basta ires a www.bupor.com. No número 7, esta semana temos uma reentrada para este single My World, de Massive Drum e Bruno F, featuring Katia. 7. This is my world. Continuamos com a contagem das 10 mais desta semana. Já sabem, podem participar votando em bupor.com. Podem votar uma vez por dia. Vamos agora para o número 6, onde está esta semana os ATFC com este Guru. Sim. Estás a ouvir o Live Set, uma produção Tech Promo. Mais informações em publipt.info/liveset ou pelo 931-698-650. Live set. You listen, you groove. Power play. Estamos de volta para a segunda parte da contagem das 10 mais desta semana. Começamos pelo número 5, onde temos o número 1 da semana passada, este Wine e a Waistline, portanto caiu para a quinta posição, é Danny T. Fine. Girls, why you waste time? DJ Radio. DJ Radio. DJ Radio. Power Play. No número 4 esta semana, Tom Boxer featuring Antonia e este Morena My Love. 4. I'm not afraid to die. Funky Beat. Live set. Live set. Power Play. Continuamos com a contagem agora para o número 3, onde temos esta semana este So Sexy de DJ Zé Luiz. 3. Sexy. I get a bit scared sometimes. Todos os dias podes votar na tua música favorita para elegeres o top do Live Set. Basta ires a www.bupor.com. Na segunda posição, Bob Sinclair e Rafaela Carra com este Farla Amore. Estás a ouvir o Live Set na tua rádio favorita. Powerplay. Chegamos finalmente ao número 1 da contagem. Vamos ficar a conhecer o tema mais votado esta semana pelos nossos ouvintes e não só. Podem votar, já sabem, em bupor.com. Número 1 esta semana para Tiesto e Hardwell, a mashup de Move It to Zero 76. One. Drum. Drum. To the drum. We'll be right back.

all night, all day, all night, all night, all night. FIFA la fiesta, FIFA la noche, FIFA los DJ. I couldn't believe what I was living, so I called my friend Johnny and I said to him, Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? La gente está muy loca. What the fuck? La gente está muy loca. What the fuck? djzeluis.com. djzeluis.com. djzeluis.com. djzeluis.com. so don't go. When I got introduced to ya, I knew I'd be true to ya. Everyone wanted a piece. You whispered to me that sweet guy, it's me you love. And I feel it in my soul. It's like you're always with me on the road. A phone in my hand while I listen to you moaning. Everybody in the car wants to try and get involved. Yeah, and then you make us set a tone. Puppy love, now I'm like, give a dog a bone. Shut me up, how? I could breathe and have a flow. My love's concrete, we should leave it set in stone. Yeah, and whenever I'm in doubt, yeah, you forever calm me down. Yeah, and sometimes I'm a dummy and I know I would've crashed if you never was around. Don't go, don't leave, please stay. www.radiofonia.com.